passado que tanto mal nos fez. Meu amor, perdoa, perdoa-me outra vez. Aqui estou eu, cansado de errar. Voltei ao céu, hoje sim, só para te amar. Um homem novo, tu estás a ver. Só falta mesmo o teu perdão para renascer. Por andar assim a fugir de ti, perdoa. Por não querer ficar e amar a brincar, perdoa. Esquece o meu passado que tanto mal nos fez. Meu amor, perdoa, perdoa-me outra vez. Por andar assim a fugir de ti, perdoa. Por não querer ficar e amar a brincar, perdoa. Esquece o meu passado que tanto mal nos fez. Meu amor, perdoa, perdoa-me outra vez. Thank you.

ser ou não ser, porque estás mais perto de um futuro incerto. Sei que vais dizer, é ser ou não ser, porque estás mais perto de um futuro incerto. Que a mulher

tudo por amor. Ninguém sabe como nós que o amor e a emoção estão conosco a toda hora, sempre, sempre em união. Ninguém sabe como nós. História de amor por te querer. Só eu sei.